esfrega, esfrega, toma pica na xereca, toma, toma de ladinho, toma pica no sim, toma, toma musculagem, toma piroca de quatro, hoje os moleque tão bravo e vão te tacar o caralho, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pega, esfrega, toma, toma, toma, toma, toma, toma, pega, esfrega, vai pro ai, vai pro ai.